Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. Paulo Macedo é o terceiro membro do governo a ser interrompido por um protesto musical. O ministro da Saúde foi hoje impedido de falar por um grupo de pessoas que cantavam a canção Grândola Vila Morena. Paulo Macedo preparava-se para discursar durante uma conferência na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, quando foi interrompido por um grupo de pessoas que entoou a música Grândola Vila Morena e comentou a falta de dinheiro para a compra de medicamentos e para o pagamento das taxas moderadoras. Ao contrário do que aconteceu a Miguel Relvas, ontem no ISCTE, o ministro da Saúde pôde prosseguir o seu discurso e não fez nenhum comentário acerca da interrupção de que foi alvo. Em relação ao caso de Miguel Relvas, que ontem foi interrompido no ISCTE por um grupo de alunos do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, que cantavam Grândola Vila Morena e que foi obrigado a sair do local por medida de segurança, Luís Montenegro, líder parlamentar do PSD, deixou esta quarta-feira um pedido. Seria bom, e estou a citar, que casos tão lamentáveis não voltassem a corroer a lógica do debate sério, livre e aberto. Fim de citação. Luís Montenegro diz que não se pode assistir com indiferença às inúmeras tentativas de silenciar responsáveis políticos. O ministro das Finanças anunciou esta quarta-feira que irá rever em baixa as previsões macroeconómicas para o ano de 2013. Vítor Gaspar explicou que a recessão não será de 1%, mas de 2%, ao contrário do que estava previsto. A revisão será feita a partir da próxima semana, quando a equipa da Troika chegar a Portugal para mais uma análise do comportamento das finanças portuguesas. A CGTP considera que o governo deve um pedido de desculpas aos portugueses depois de ter revisto as previsões de recessão económica de 1% para 2% em 2013. Arménio Carlos, secretário-geral desta central sindical, considera que este anúncio fez o governo parar e pensar no que tem vindo a fazer ao povo português. Arménio Carlos julga ser necessário que o executivo de Pedro Passos Coelho peça desculpas aos portugueses e, seguidamente, se demita. O secretário-geral da CGTP falou aos jornalistas à margem do protesto pela viabilização dos estaleiros navais de Viana do Castelo. A Polícia Judiciária deteve ontem à noite um homem de 46 anos que estava na posse de 1.901 notas falsas de 200 euros. Ao todo, o homem tinha consigo 380.200 euros em dinheiro falsificado. A PJ do Porto é responsável pela detenção deste indivíduo de nacionalidade estrangeira e pela detenção de mais 5 pessoas, a quem foram apreendidas notas falsas de 50 e 20 euros e mais de 30 mil euros em moedas falsificadas, bem como todo o equipamento necessário para fabricar dinheiro falso. Esta rede criminosa atuava principalmente na Península Ibérica, em Itália, na Alemanha e na Bulgária. O embaixador angolano na Suécia passou esta quarta-feira à presidência da Comunidade de Países de Língua Portuguesa para a sua homóloga moçambicana. Brito Sozinho passou a presidência da CPLP a francês Vitória Rodrigues durante uma reunião em Estocolmo, que juntou os embaixadores de Portugal, do Brasil, de Angola e de Moçambique. Na reunião foram ainda discutidos assuntos como o funcionamento da CPLP e a mobilização dos projetos desta organização. Uma greve de 24 horas deixou a Grécia paralisada. As escolas estão fechadas e os transportes públicos não circulam. Em protesto contra a austeridade em geral e o corte nos salários em particular, os sindicatos do setor público e do setor privado juntaram-se e promoveram uma greve que paralisou a Grécia durante esta quarta-feira. Em Tessalónica, cerca de 17 mil pessoas saíram à rua em protestos contra a austeridade. Protesto que se repetiu também em Atenas, onde a polícia usou gás lacrimogéneo para conter alguns confrontos que tiveram lugar entre as autoridades e os manifestantes. Este foi o Antena Web Informação de hoje. Amanhã estou de volta. Boa noite.